Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Olá, queridos filhos e filhas, é sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, toda sexta-feira nós lembramos, tende piedade de nós. Filhos queridos, povo santo, somos felizes porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Você tem divulgado este programa? Você tem falado das maravilhas do Senhor? Tem contado como Deus é bom e a sua misericórdia é infinita? Eu estou com o site aberto aqui, você que ainda não conhece, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Escute a partilha da Cândida de Aracaju, Sergipe. Padre Reginaldo, sua bênção, boa tarde. Quero testemunhar muitas graças já alcançadas em orações e novenas. Padre, através do seu programa, ficamos mais firmes na fé e confiantes nas graças de Deus em nossas vidas. Esperamos com paciência no Senhor, o Deus do impossível, que nunca nos desampara e sabe o que é melhor para nós e no tempo certo. Louva esse Deus maravilhoso, Nossa Senhora, pela intercessão de nossas vidas. Muitas graças alcancei e só tenho a agradecer. Deus é fiel, a vitória é dele em minha vida. Ainda vou ligar para o programa, eu vou conseguir contar ao vivo. Obrigado, Padre, pelas orações, principalmente o Terço da Misericórdia. Está ali, ó. Você pode acessar www.padrereginaldomanzotti.org.br. Obrigado, Cândida, de Aracaju, Sergipe. Mas escute esse testemunho que foi deixado também na plataforma. Meu nome é Antônio dos Santos, eu moro em Colombo. Eu tinha uma dor nas pernas, reumatismo. Eu fiz a novena que o padre estava fazendo e eu melhorei das pernas, que doía. Ai, meu Deus, sofri muito dor nas pernas. Obrigado, meu Jesus, misericordioso. Obrigado, Padre Reginaldo, por levar esse programa tão lindo, esse Brasil afora. Amém. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus, por mais essa etapa vencida. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria, é luz para o coração. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiam. Nisso, um leproso se aproximou, caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero. Fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus cura um leproso. Mas é interessante perceber a palavra de Jesus: seja purificado. O milagre acontece no âmbito das relações interpessoais. Jesus se dispõe a se colocar do lado daqueles miseráveis. E ser leproso era ser miserável em tudo. No afeto, no carinho, na religião. Um homem estigmatizado por causa da doença. Segregado. Isolado. O milagre de Jesus, seja purificado, refaz a rede de relações. Seja purificado. Significa: retome a vida. O leproso recorre a ele com toda a liberdade: Senhor, se tu queres, tens o poder de purificar-me. Eu quero, disse Jesus. Eu quero. Venham a meu coração. Eu quero. Confie em mim. Jesus está dizendo: eu quero. Busquem a bênção em mim. Eu quero. Confie em mim. Forte, não é? De Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu em vós confio. Eu confio em Jesus, eu confio em vós, eu confio, Senhor. Eu espero. Ó sangue e água. Nós estamos aqui em oração, Senhor. Como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio. Lembre do que Jesus disse ao leproso: eu quero ser purificado. Eu confio em vós. Espírito de purificação, tira do meu coração egoísmo. Purifica-me de tudo que me corrompe. Tudo aquilo que me afasta do próximo e de Deus. Quero ser purificado. Quero ser abençoado. Quero sentir a tua misericórdia, Senhor. Nesta fonte, água viva beberei. Em vosso santo sangue me purificarei. Ser purificado. Você lembra do texto? Serei purificado no Senhor. Eu estou vendo no site: Padre, eu quero louvar a Deus porque com o terço da misericórdia eu tenho recebido tantas graças. Eu já estive no fundo do poço do alcoolismo, mas eu saí. Graça É, graça de Itinga. Ah, agora entendi. Graça de Itinga. Com certeza, filha. Deus faz maravilhas. E essa Hora da Misericórdia tem este propósito. Um grande abraço a todo o povo de Itinga. Senhor, derrama graças e bênçãos do céu. Levanta tua mão direita, vai. Derrama sobre toda a igreja. Derrama, Senhor, sobre toda a igreja. Coração de Jesus, seja a nossa salvação. Coração de Jesus, seja a nossa salvação. Pela terceira vez, coração de Jesus, seja a nossa salvação. Em vosso santo sangue me purifica. Uma filha de Deus, de Amapá, Padre, peço a bênção para libertar minha família de toda inveja, que eu consiga um emprego. Do coração de Jesus, filha de Deus, de Amapá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, as fotos, as roupas dos enfermos. Abençoai, santificai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.